Nono volume da obra. Os fariseus não saberão como se expressar por encontrar aqui o princípio e o fim do mundo e o fim de todos. E assim, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e todos iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do racional deformado. E todos recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem e a caminho do seu verdadeiro mundo racional, o mundo verdadeiro dos deformados, do deformado racional. E então, essa deformação racional tinha que ter o seu fim, como está aí o princípio e o fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim está aí em suas mãos o princípio dessa deformação racional e o fim da mesma. Então, todos iluminados por sua luz verdadeira, noite e dia e dia e noite, e tudo dando certo na vida de todos, por estarem na verdadeira estrada certa, a estrada racional, a estrada verdadeira do mundo racional, do mundo verdadeiro do deformado racional. E todos entoando hinos de louvor ao seu verdadeiro mundo de origem e sendo orientados pelo mundo racional. E aí, todos alegres, felizes e contentes por encontrarem o seu verdadeiro mundo, todos alegres e satisfeitos por encontrarem a sua verdadeira origem, todos alegres e contentes por saberem de onde vieram e para onde vão, todos alegres e contentes por saberem o porquê que aí nasceram, todos alegres e contentes por saberem que aí não vão nascer mais, todos alegres e contentes por estarem de volta para o seu verdadeiro mundo, para o seu verdadeiro natural, para a sua verdadeira origem de racional puro, limpo e perfeito, todos alegres e contentes por estarem todos de mudança para o mundo racional, o mundo verdadeiro do deformado racional, todos alegres e contentes por conhecerem o princípio desse mundo e o fim do mesmo, enfim, todos alegres e contentes por viverem agora racionalmente e assim sucessivamente. O deformado racional está de parabéns por sua situação estar definida. O deformado racional, muitíssimo satisfeito por esse mundo deformado se tornar em um paraíso racional e todos viverem racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. Os fariseus não saberão como se expressar, mas se sentirão satisfeitos por encontrarem o que há muito procuravam. Os bichos das trevas, todos sendo iluminados e todos desencantados pelo conhecimento racional. E assim, todos brilhando racionalmente e todos satisfeitos racionalmente. A satisfação é emocionante, por todos há muito estarem à espera deste instante de um novo conhecimento no mundo, para deixarem as algemas da matéria, que ninguém não suportava mais a vida do mal. Viviam assim porque não tinha outro remédio, mas muitos vivendo triste e jururus, por saberem e conhecerem que a vida era de sofrimento até morrer, sem solução. E hoje, a solução em mãos de todos, o porquê do sofrimento, o porquê da vida e o porquê de tudo. E assim, vejam que o conhecimento ainda chegou a tempo, não chegou tarde, chegou na hora exata em que todos estavam necessitando, na hora em que ninguém tinha mais esperanças de uma vida melhor, porque tudo se multiplicava de pior para pior. Todos sem sossego, em desespero, à procura do certo e por acertar sempre, nessa vida dos desacertos, nessa vida dos consertos aparentes. Tudo sempre por consertar, tudo sempre por melhorar, tudo sempre por endireitar. E todos dizendo: não aguentamos mais, esta vida é insuportável. Ninguém sabe porque sempre tudo se multiplicou de pior para pior. O sossego ninguém tem. É um desassossego em todos os lugares. E assim, todos à procura de acertar, e sempre por acertar. Quando está certo de um lado, desacertado de outro, sempre por acertar. Bem de um lado e mal de outro. Amigos de um lado e inimigos de outro. Todos sempre reclamando da vida e se queixando da vida. Todos insatisfeitos. A satisfação somente aparente. A insatisfação reinando sempre. A vida do deformado não podia ser de outra forma. Por estar deformado, tinha que ser assim mesmo, de pior para pior sempre, como já vem todos no mundo há muito. As garantias não são nenhumas, todos expostos a todos os sofrimentos, vivendo todos com medo, todos receiosos, sem saberem onde iam parar com essa situação deplorável, que se multiplica sempre, a ponto de desanimarem e não saberem mais o que fazer para endireitar a situação. Vejam o ponto de calamidade a que chegaram, a ponto de viverem uns contra os outros, e todos com medo, receosos uns dos outros, e ninguém tendo mais confiança em ninguém. E assim, confiando e desconfiando, o desequilíbrio de todos chegou a tal ponto que não há mais confiança em ninguém. E por isso, amigo hoje, inimigo amanhã. Hoje estão se dando muito bem, amanhã já estão mal, todos desequilibrados. Desse jeito, aonde iam chegar com essa derrota de si mesmos? A que ponto iam chegar com esse desequilíbrio? Todos à procura de melhoras, e as melhoras sempre por vir, e as piores se multiplicando. A que ponto iam chegar todos, tontos e sem saber o que fazer? Pedir a quem? Como havia de ser? Todos perdidos dessa maneira, vivendo aterrorizados com os horrores dessa vida desregulada, e muitos dizendo: o que fiz eu para viver assim, dessa maneira, sem sossego a vida inteira? Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e depois outra. Surpresas agradáveis e surpresas desagradáveis. E assim, que calamidade! Que calamitosa vida do deformado, que ria muitas vezes para não chorar. Fazia-se muitas vezes de satisfeito para não demonstrar a sua insatisfação. Vivendo horrivelmente dessa maneira, dores a todo instante, os queixumes atordoantes. E os navegantes, contra a maré, diziam: onde vamos chegar com essa situação de mal-estar? E assim, vejam que vida calamitosa, e não sabendo o que fazer para conter o desespero que vai dentro do seu ser, dizendo: a vida se apresenta boa, mas um bem aparente. Estamos bem agora, e de repente estamos mal. Mas a vida de um imunizado é sorrir sempre e sempre sorrindo para o resto da vida. Porque um imunizado conhece o seu lugar e conhece o seu verdadeiro mundo. E por conhecer o seu verdadeiro mundo, não dá importância a um mundo a que ele não pertence, a um mundo em que está vivendo como racional deformado. Então, um imunizado não dá importância àquilo que não tem importância, que é a vida da matéria. A vida da matéria, para um imunizado, é uma vida sem valor. Qual é o valor da matéria? Nenhum. Porque matéria surgiu do nada e acaba em nada. Então, qual é o valor da matéria? Nenhum. E assim, o imunizado, que já está integrado no seu verdadeiro mundo, não dá valor nenhum à matéria, porque conhece o seu mundo de origem, recebe as orientações do seu mundo de origem, todas as orientações precisas. Está integrado na eternidade. Sabe que a vida da matéria é uma vida sem valor. Então, o imunizado dá valor ao que tem valor, que é o seu verdadeiro mundo de origem, e não o que não tem valor, que é a matéria. E assim, a vida de um imunizado é sorrir, sorrir a vida toda, por saber que a vida da matéria é uma vida de bobos, de tolos. O animal é um tolo, é um bobo, e por isso o animal briga por aquilo que não tem valor, que é a matéria. Discute por aquilo que não tem valor, que é a matéria. Mata por aquilo que não tem valor, que é a matéria. É uma vida de bobos e de tolos, por serem animais. Então, o bobo é que se aborrece por tudo, briga por tudo e mata por tudo. É um bobo, é um animal. O animal é bobo, e por ser bobo, valoriza aquilo que não tem valor, a matéria. Que valor tem a matéria? Nenhum. Uma coisa que começa do nada e acaba em nada. Então, que valor tem o nada? Que é a origem da matéria? Nada. E quem briga pelo nada e se aborrece pelo nada é um bobo. É um tolo com parte de sabichão, com parte de sabido, com parte de que sabe o que está fazendo. É um inconsciente. Então, um imunizado que conhece o seu verdadeiro mundo de origem, está ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, não dá importância alguma àquilo que não tem importância. Não dá valor àquilo que não tem valor, que é a matéria. Quando estavam na categoria de animal racional, que não conheciam o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira origem, não sabiam de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, está bem que vivesse como animal, que o animal, por ser animal, é que tem a matéria como elemento de prestígio e que dá valor à matéria, dá valor àquilo que não tem valor. Matéria provém do nada. Qual é o valor do nada? Nada. Mas, por não conhecerem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, é que viviam assim, horrivelmente, dando valor ao nada, dando valor àquilo que não é de ninguém, e por isso morrem e fica tudo aí. E assim, a vida de um imunizado é viver rindo a vida inteira, enquanto durar. Enquanto estiver aí na matéria, rindo a vida inteira, sim, rindo de viver no mundo que não é seu, e por sua verdadeira vida não ser essa, e nada aí ser seu, é que nada aí na matéria tem valor. O valor do nada é nada, e por isso leva a vida sorridente, sem ambições, sem ganâncias e sem perturbações. Leva a vida, esses anos de vida, feliz e contente, passando por essa vida sem sentir o que a vida é, porque o nada para o imunizado nada é. O nada para o imunizado, que valor tem? Nada. Então, aí está o equilíbrio do imunizado. O imunizado diz, daqui a pouquinho, o que é da matéria fica aí na matéria, porque o corpo fluídico, que é a causa deste feito, que é o meu corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, está lá há muito tempo no meu verdadeiro mundo, no mundo racional, no mundo verdadeiro do deformado racional. Então, o imunizado leva a vida sorridente, contente, somente tratando das coisas normais e necessárias para poder passar esses aninhos de vida nessa vida de matéria que não é de ninguém. As ilusões embruteceram o animal de um modo e forma tais que o animal racional se tornou um monstro, cometendo as maiores e piores monstruosidades por causa dos seres materiais, por causa da matéria. Por causa da matéria, brigam, guerreiam, discutem, se aborrecem, se enfurecem, matam e esfolam. Cometem as maiores monstruosidades, as maiores barbaridades, as maiores selvagerias e as maiores injustiças, por causa dos seres materiais, por causa de uma coisa que não tem valor, que é a matéria, que surgiu do nada. Que valor tem o nada? Nada. Mas o animal racional, por ser animal, ficou embrutecido pelas ilusões, iludido com a vida da matéria. E um iludido é um perdido, e um perdido é capaz de tudo. Tudo por causa do embrutecimento feito pelas ilusões. Ficando o animal racional iludido por isso, iludido por aquilo, iludido dessa forma, iludido daquela forma, e as ilusões embruteceram o animal racional. Das ilusões nasceu tudo de ruim. Das ilusões, nascendo a ganância, a ambição, a inveja, a cobiça e a traição, os gostos, as belezas, as bonitezas, as riquezas, tudo isso por causa das ilusões. As ilusões embruteceram o animal racional de uma tal forma que, por estar iludido por isso e por aquilo, fanatizado por isso, fanatizado por aquilo, comete os maiores desatinos. As ilusões são a causa do desequilíbrio do animal racional. São a causa da perdição do animal racional. E assim, as ilusões fizeram com que o animal racional se tornasse um bruto. E o bruto comete tudo quanto é de brutalidade. A selvageria, a monstruosidade, tudo isto, a culpa, são das ilusões. Iludido porque quer isso, quer ser aquilo outro. Quer ter isso, quer ter aquilo outro. Quer viver assim, quer viver deste jeito, quer viver desta maneira. Tudo isso são as ilusões. Tudo isto, a culpa, são as ilusões que embruteceram o animal. Quer isto, quer aquilo outro. Quer isto, deseja aquilo outro. Deseja assim, deseja assado. Deseja ficar desta maneira. Tudo isto devido às ilusões. Ambiciona isto, ambiciona aquilo outro. E assim, tudo isto por causa das ilusões, porque a vida se tornou desse jeito devido às ilusões. Sabendo, vendo e sentindo que um iludido é um perdido, é um iludido, e por isso tudo se acaba. Então, as ilusões são o fator principal da destruição do animal racional. Mas agora está aí a cura de todos esses males, a imunização racional, para que todos conheçam e saibam o porquê assim ficaram, o porquê assim são, e o porquê ficaram horrivelmente desse jeito e dessa maneira. E a cura de todos esses males, que é a imunização racional, que traz o verdadeiro equilíbrio para o animal racional, tirando o animal desse estado de inconsciência, vivendo inconsciente e horrivelmente dessa maneira, por não conhecer a sua origem e não conhecer o seu verdadeiro natural. E agora, com o conhecimento da imunização racional, conhecendo a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, então, nascendo no animal racional, a verdadeira consciência racional, e daí vindo o equilíbrio racional, e o animal passando de animal para aparelho racional, porque aí está no estado de consciência racional, e daí o equilíbrio verdadeiro racional, ficando completamente lapidado racionalmente e compreendendo o grande erro em que viviam pelo equilíbrio racional, e então entrando em forma consciente racional. Então aí deixou de ser animal racional, deixou de ser um iludido pelas ilusões, que são as causas da sua destruição. Agora, vejam que passos brilhantes no conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo de onde todos são puros, limpos e perfeitos. E assim, ninguém querendo mais viver como animal, como bruto, sofrendo a vida inteira e sendo derrotado pelas ilusões, sendo derrotado pelos vícios e pelos caprichos bestiais. A luz racional iluminando o animal racional e equilibrando o animal racional sem o animal racional sentir. O equilíbrio é tão naturalmente que o animal não sente. Quando dá por ele, já é outro, porque a luz racional vai criando no animal outra mentalidade, outro pensamento, e tão naturalmente, sem sentir, vai entrando na sua estrada verdadeira, a estrada do seu mundo de origem, e dizendo: como é que eu mudei tanto, e como estou tão diferente do que eu era? Mudei sem sentir. E assim, vejam os efeitos da luz racional, a luz verdadeira do animal racional. E daí então, todos equilibrados naturalmente sem sentir e sem abalo de espécie algum. Está aí o desencanto do animal racional. Desencantou-se da vida do encanto, da vida da matéria, por conhecer o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então aí, como aparelho racional, já pensa completamente diferente, pensa racionalmente. Antes, pensavam como animal, e por isso eram animais racionais. Como animal, sofrendo sempre, e como aparelho racional, o término do sofrimento, do corpo e da vida. Para verem como tudo é tão naturalmente, é uma modificação tão natural como uma planta que cresce sem sentir, sem ninguém ver o seu crescimento, como uma pessoa que cresce sem sentir, tão naturalmente. Assim é essa modificação de animal racional para aparelho racional. É uma mudança tão natural como uma criança que cresce sem sentir, tão naturalmente. Mas tudo isto é preciso o tempo necessário. Mas com insignificante tempo, estarão todos nos seus lugares. Serão todos aparelhos racionais. É somente conhecer a imunização racional, que é o que todos estão ambicionando neste momento. É o que todos estão à procura neste momento. É o que estava faltando a todos neste momento de desequilíbrio, que ninguém está se entendendo nem a si mesmo. Então, está aí o que todos estavam procurando há muito, e o que todos precisavam há muito, a imunização racional. É com quem tem que contar e aonde se agarrar, com seus irmãos do mundo racional, do mundo de onde o deformado racional saiu. E assim, todos daqui a um pouquinho, na estrada do seu mundo de origem, com o livro nas mãos, que é a bússola racional. A vida da matéria é, como sabem, uma vida de mentira, e por ser uma vida de mentira, é que se acaba sem a pessoa esperar. Está com vida e, de repente, perdeu a vida, porque é uma vida de mentira, é uma vida de quem está iludido consigo mesmo, é uma vida de ilusões, uma vida ilusória, uma vida sem garantia, e por isso, de repente, perdeu a vida. E assim, quem vive sem garantia, quem vive assim, vive agonizando e agoniado sempre, desconfiado por tudo, assombrado com tudo, com medo de tudo. Enfim, vive perturbado consigo mesmo. A perturbação é companheira de quem não tem garantia de espécie alguma. E por não ter garantia, morre à toa, de uma hora para outra, de repente. Então, é uma vida de agoniados, de sofredores desamparados. Isto como animal racional. Agora não. Está aí o conhecimento certo, a estrada certa, a imunização racional. E assim, vejam em que pesadelo vivia o animal racional, noite e dia. Quantos pesadelos, quantos sonhos, quantas ilusões, quantas bobagens, quantas asneiras e quanta cegueira. Cegos de olhos abertos, e por serem cegos, não sabiam o porquê aí viviam, não sabiam de onde vieram nem para onde vão, não sabiam a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, ignoravam a sua base de origem, Viviam nesse mundo sem saber por quê nem para quê. E assim, viviam em comparação a outro animal qualquer, que coisa alguma conhece do porquê do seu ser. E assim, hoje, o verdadeiro conhecimento para acabar com esses talismãs que atormentavam o animal racional noite e dia. Cheio de talismãs com essa vida de sonhos, pesadelos e ilusões, vida do nada e do sacrifício para nada, para tudo acabar em nada. E hoje, o conhecimento verdadeiro do seu mundo de origem, em mãos, e sendo todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, e todos entrando naturalmente em forma racional, todos equilibrados racionalmente a caminho do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, um imunizado leva a vida completamente diferente do animal racional, do bicho racional, da fera racional. O imunizado leva a vida completamente diferente, porque o imunizado é consciente, conhece o seu mundo de origem e recebe todas as orientações precisas do seu mundo de origem. Tem a vidência racional e vive racionalmente. E assim, ri alegre, contente e satisfeito, por estar liberto do elétrico e magnético, da conjuntura venenosa criada pela deformação racional. Então, tratem de ler e não percam mais tempo para se imunizarem o mais depressa possível, para que entrem em contato com seus irmãos do mundo racional e recebam todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. Então, tratem de ter a persistência na leitura. Não percam mais tempo. O melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para que pertençam à eternidade. Porque a imunização é conseguida pela persistência na leitura. Leiam todos os dias, quanto mais vezes melhor. Pois assim, todos em um espaço insignificante de tempo estarão imunizados. A fonte racional é a causa da deformação do animal racional. Porque se existe o animal racional, é porque existe a causa. E a causa é a fonte racional. Se existe a árvore, é porque existe a semente. A semente é a causa da árvore. E a fonte racional é a causa do animal racional deformado. E assim, vejam que não há efeito sem causa. Não há feitos sem causa. E assim, hoje, o conhecimento da fonte racional em mãos do racional deformado, para que conheça o seu verdadeiro mundo de origem, de onde vieram, que de algum lugar vieram, de onde veio o animal racional deformado, da fonte racional. E para onde vai o animal racional? Para a sua verdadeira fonte de racional. Então, está aí de onde veio e para onde vai. E assim, todos brilhando racionalmente, por terem o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado. Antes de serem deformados, eram puros, limpos e perfeitos. Mas, ao entrarem pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, é que foi a causa de estarem aí como racional deformado. E assim, vejam que não há efeitos sem causa. A causa foi entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por livre e espontânea vontade. E começando a progredir por conta própria, por não estar pronto este pedaço para entrar em progresso, começou este pedaço a descer. E as consequências são estas. Aí estão, como animal, deformado. Então, nessa descida, pensavam e julgavam que iam muito bem, como até hoje, com esse progresso aí da matéria, estão pensando, como sempre pensaram, que vão muito bem. Estão com a mesma ideia de quando começaram a progredir por conta própria, julgando e pensando que vão muito bem, que estão certos, que o certo é este e a vida é esta, que tem que progredir para melhorar, e todos até hoje à espera de melhorar, e tudo indo de pior para pior. Assim, com este pensamento, começaram quando entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso, e ainda continuam com o mesmo pensamento de progredir, de progresso. Hoje, já estão ridicularizados por chegarem no auge da destruição e começando a ficarem desiludidos desse progresso, porque estão vendo e sentindo que é um progresso de destruição. Uma vez destruindo, não está progredindo, está regredindo. Então, hoje é que estão sentindo que é um progresso de destruição e que assim, continuando, vem a extinção da própria humanidade pelo progresso de destruição, pelo progresso destruidor. Hoje é que estão sentindo isto. Há muito vendo que estão regredindo, até desaparecerem de uma vez e irem para uma outra deformação muito pior, extinguindo esta pelo progresso da destruição, pelo progresso da degeneração. E assim sendo, extinto este progresso por se destruírem, e então, vindo e surgindo uma deformação muito pior, mas não chegando a esta destruição completa, esta eliminação dos seres, por estar aí nas suas mãos a imunização racional. Isto é um comentário para saberem que começaram a progredir por conta própria, pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E com essa mesma ideia de progredirem, vieram progredindo por conta própria. E aí estão, até hoje, com a mesma ideia, progredindo por conta própria e dizendo: assim é que está certo o progresso da matéria. Agora, ou desde muito, é que estão vendo as mais consequências e estão se desiludindo por verem este progresso de destruição. E que para regresso todos vão, todos estão indo. E assim, vejam que a ideia primitiva ainda prevalece até hoje. Então, hoje, o animal racional, conhecendo o roteiro de sua vida passada e dos primeiros passos para assim ficarem, conhecendo a sua origem, de onde vieram. Hoje, o animal racional, tendo conhecimento de todo esse translado, e não aguentando mais ser assim como são, seres em matéria, em decomposição, pelo progresso da degeneração, para minguados todos vão, até a extinção dos seres, pelo progresso da degeneração. E tudo que se degenera, diminui, e com o tempo desaparece, pelas multiplicações das degenerações. Hoje, o animal racional, vendo e sentindo que a derrota de si mesmo é eminente. Continuar com essa vida de matéria é perder tempo e se prejudicar cada vez mais. Hoje, vendo e sentindo que todo o passado da vida da matéria e o presente foi tudo uma luta sem proveito. Hoje, o animal racional, sentindo e vendo que o progresso da matéria é o progresso do mal, e quem multiplica o mal acaba mal, é destruído e consumido pelo mal. Hoje, o animal racional, pelo conhecimento que tem em mãos, o conhecimento racional, vendo que isto tudo são lutas perdidas, é lutar para nada reaver. Hoje, o animal racional, tirando a venda dos olhos, pelo conhecimento que tem em mãos, e então, pensando diferente e pensando consciente. Então diz: chega de sofrer tanto e de multiplicar o sofrimento, os tormentos e os padecimentos de mim mesmo. A estrada racional está aqui em nossas mãos. Vamos de agora seguir a estrada racional. Vamos agora todos de volta para o nosso verdadeiro mundo de origem. Chega de viver inconsciente, sofrendo sempre e multiplicando o sofrimento de mim mesmo e de todos. Chega de viver como bicho. O bicho por ser inconsciente, é que é um sofredor. Hoje, com a estrada consciente em mãos, vamos voltando para o nosso verdadeiro mundo, porque não aguento mais viver neste mundo de matéria, só para sofrer, só para penar, só para progredir o mal, e a recompensa é a pior possível. Então, o animal racional, reconhecido de que vinha com o progresso da matéria numa estrada errada, na estrada do mal, na estrada da destruição de si mesmo, na estrada do sofrimento, na estrada dos padecimentos cruéis. Então, o animal, conhecendo agora a estrada do bem puro, a estrada racional, abandonando a estrada do mal e caminhando pela estrada racional em direção ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque já viram que não adianta mais o progresso da matéria, o progresso do mal. Então, todos entrando pela estrada do bem, a estrada racional, a estrada verdadeira do mundo de origem do aparelho racional, ou do racional deformado. Então, hoje, as duas estradas em mãos de todos, a estrada do mal e a estrada do bem. Ninguém vai mais deixar a estrada do seu verdadeiro mundo de origem, porque ninguém vai mais querer viver como estão vivendo. Sofrendo, sofrendo, sofrendo, sempre penando, a ponto de não aguentarem mais de tanto sofrer. Ninguém mais vai querer continuar sofrendo e penando. Então, todos dentro da sua estrada, a caminho do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então, todos dentro da estrada racional, todos de volta para o mundo racional, para o mundo verdadeiro do animal deformado. Todos virando as costas para o progresso do mal, para o progresso de destruição de si mesmos. Então, hoje, todos felicíssimos e bem felicíssimos, por encontrarem a estrada certa e conhecerem a estrada errada e a certa, a estrada do bem e a estrada do mal. Ninguém vai deixar de viver bem para viver mal, que o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E perder tempo? Para quê? Perder tempo com uma coisa inútil como é a matéria? Perder tempo com nada? E assim, vejam que todos no mundo agora estão felizes no caminho da paz, na estrada da paz, da felicidade verdadeira, do amor racional, da fraternidade, da concórdia, abolindo assim os males do corpo e os males da vida, e todos em equilíbrio racional, por receberem todas as orientações precisas para o seu bom, belo e feliz equilíbrio racional. E então, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, para junto de seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado, que virou bicho pelas transformações que passaram, e que, esquecidos de sua origem, despercebidos da origem e do natural, por isso, ninguém nunca soube como é que veio parar aí nesse mundo, assim dessa maneira. E por isso, ninguém nunca soube como foi feito esse mundo e por que foi feito. Devido às transformações que passaram, que fez com que todos ficassem desconhecidos de tudo, pelas transformações que passaram, pelas degenerações que passaram, não podiam de maneira alguma saber o porquê de sua existência nesse mundo, e muito menos o porquê do mundo. Então, hoje, todos satisfeitíssimos por encontrarem a causa verdadeira do porquê que estavam vivendo nesse mundo de matéria sem saber porquê. Hoje, a satisfação é delirante, porque são conhecedores do porquê que não eram aí desse mundo, e que, por não serem aí desse mundo, aí da matéria, é que sofriam demais, agonizando a vida inteira, e não sabiam o porquê. Hoje, a satisfação é grande, por saberem e conhecerem o porquê que todos assim ficaram e o porquê que esse mundo assim foi feito. Sabendo e vendo que tudo isto é consequência de seus próprios habitantes, como começaram e como principiaram para chegarem a este ponto, que o princípio é como sabem. Entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e daí a razão dessa deformação racional. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes. E qual foi o seu ponto de partida? Entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Está aí a origem e o princípio dessa deformação racional, feita pelos seus próprios habitantes. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e pelas deformações que passaram, pelas transições que passaram, pelas degenerações que passaram e que ficaram desconhecidos de tudo. E hoje, sabendo por quê. A primeira extinção foram os corpos anteriores a esses, que se extinguiram em cima da resina e em cima da planície. A primeira deformação foi extinta dessa maneira. E entraram na segunda deformação, que foi nascerem todos do chão e passarem pelos transes todos que passaram. Daí, a causa de ninguém saber como foram feitos e de que foram feitos. Até hoje estavam aí, por saber o porquê do mundo e o porquê de todos. Agora, todos cientes do porquê desse rosário de sofrimento e desse rosário de tormento. Hoje, todos cientes e não querendo mais viver na vida da matéria somente para sofrer e dizendo: encontrei a estrada certa, era esta que eu procurava há muito. E todos bem, todos marchando certo, dentro da estrada racional, a caminho do mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado. E assim, vejam que a felicidade integral agora está em mãos de todos. Agora somente é preciso uma coisa: a obediência, a persistência na leitura e a paciência para alcançarem todas as graças da imunização racional. É preciso que sejam caprichosos em benefício de si mesmos, obedientes em benefício de si mesmos e pacientes em benefício de si mesmos. Pacientes, porque não vão saber o que é imunização racional, sem o tempo necessário para que conheçam convictamente o que é imunização racional. É preciso o tempo necessário, mas muitos, aflitos e desesperados, querem saber tudo de uma vez, sem ter o tempo preciso para o amadurecimento do conhecimento de si mesmos. Esquecem que os cursos da matéria levam anos estudando para, no fim, ficar na mesma. E assim, como existem pessoas compreensivas, também existem pessoas incompreensivas, teimosas e irracivas. É preciso a obediência, a persistência na leitura e paciência. E assim, vejam que hoje, todos no caminho certo, juntos do seu verdadeiro mundo de origem, unidos com seus irmãos, que estão no seu verdadeiro mundo racional. E assim, todos marchando na estrada racional e sendo todos orientados racionalmente. E assim, hoje é que estão entendendo e compreendendo o que é imunização racional, que no princípio, por serem confusos, fizeram confusões onde não existia confusão a fazer. Para ver a periculosidade do bicho. O bicho racional é ciumento, quando não conhece as coisas. Porque o bicho duvida de tudo. O bicho vive desconfiado de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, duvidando de tudo. Este é o temperamento do inconsciente. O bicho é inconsciente, e o temperamento do bicho é assim. Desconfia de tudo, tem medo de tudo, vive assombrado com tudo, vive assustado com tudo. Esse é um bicho inconsciente, é o racional deformado. E hoje estão vendo que perderam tempo com suas burrices, por não se conhecerem. E por não se conhecerem, é que estavam aí, nesse mundo de matéria, a padecer, sem recursos de espécie alguma, para embargar o sofrimento, e sim multiplicando ele sempre, por serem inconscientes. O inconsciente é um louco que não sabe o que está fazendo, não tem consciência, é um doente. A matéria, por ser matéria, é uma coisa doente, e por ser doente, por si mesma se destrói. E por isso tudo se acaba, por ser doente. Se não fossem doentes, não ficariam velhos, não se destruiriam. Por serem doentes, é que tudo que é de matéria é doente. E por isso, tudo gera, nasce, cresce e desaparece. Se destrói por si mesmo. E assim, vivendo todos inconscientemente, tinham que viver como bicho, que é um inconsciente, por ser bicho. O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e vive sem saber por que vive. É tão bicho e não sabe por que é bicho. Por ser inconsciente, vive com aquela mania de que sabe tudo. Ah, eu sei. Sabe muito e o sofrimento o reduzindo a pó, provando que o inconsciente nada sabe. Por isso são derrotados pelo sofrimento. É até uma vergonha dizer que sabe. Sabe o quê? Sofrer só? Sofre muito? Então, o que é que sabe? Sofrer só? Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre e padece. E assim, vejam como estavam vivendo dentro de uma brutalidade infernal. E por isso, o mundo se tornou um inferno, por viverem nessa brutalidade. O bruto é que pensa ser aquilo que ele não é. Pensa que sabe. Pensa que conhece, devido à inconsciência. Fica variando assim, dessa maneira, e o sofrimento acabando com tudo e com todos, por ninguém saber o que diz, e muito menos o que faz. Então, fica quietinho aí, bicho. Trata de ler e reler, para banir o sofrimento de si mesmo e de todos. Eu digo fica quietinho aí, porque o bicho é confuso, renitente e impaciente. Quer aprender e saber tudo antes do tempo. Tudo obedece à regra natural das coisas. E assim, por exemplo, uma criança para se formar e gerar, quanto tempo leva? 9 meses. Depois, quanto tempo leva para crescer e começar a entender as coisas? 2 anos. Então, tudo é assim. Obedece às regras naturais das coisas. Então, vamos com paciência e persistência, que vai sendo imunizado sem sentir, até o ser totalmente. Com paciência tudo alcança, mas ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. Não perder tempo mais com futilidades, para não se prejudicar e alcançar todo o bem da imunização racional. E assim, o mundo atravessa a fase da solução da vida da matéria. Esta solução é feita pelo conhecimento e reconhecendo o racional. Esta solução é feita pela fase de aparelho racional, a fase que estão passando. Então, como aparelho racional, todos entram em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Daí, recebendo as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. E daí, todos progredindo racionalmente, por serem orientados pelo mundo racional, que é o verdadeiro mundo de origem do aparelho racional. Então, todos em contato com sua origem, com seu mundo de origem, e daí, todos brilhando racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional, ou seja, aparelho racional. E assim, todos vivendo racionalmente, por serem orientados por um mundo racional, ou pelo mundo racional. E assim, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, e daí passando para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. A origem é racional, puro, limpo e perfeito, e o racional deformado volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Estavam aí, deformados, porque não conheciam a sua verdadeira origem, não conheciam o seu verdadeiro natural. Agora estão conhecendo a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. O mundo racional é o mundo verdadeiro do deformado racional. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram, o deslumbramento do mundo de origem. O racional deformado, conhecendo o seu mundo de origem, todos em contato com o seu mundo de origem, a vida se tornando completamente diferente dessa do elétrico e magnético, porque aí não estão mais ligados a esses dois fluidos, o elétrico e magnético, que são os fluidos do animal irracional e que é a parte animal do corpo do animal racional. E assim, o aparelho racional, ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, cessam as influências do fluido elétrico e magnético, porque a luz do animal racional é uma, e a luz racional, essa é que é a verdadeira luz de orientação do animal racional. E a luz verdadeira do animal irracional é o fluido elétrico e magnético. Esta é que é a luz verdadeira do irracional, ao qual o animal racional estava ligado por não conhecer a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. Ficavam ligados à parte animal, que é o fluido elétrico e magnético, por desconhecerem o porquê que assim são, o porquê que assim estavam, o porquê que assim eram. Não sabiam a sua verdadeira origem, não sabiam o seu verdadeiro natural. Por serem encantados, julgavam e pensavam que o natural fosse esse mesmo, de animal racional. Não, o natural não é esse de animal racional. O natural do animal racional é de racionais puros, limpos e perfeitos, que por livre e espontânea vontade se deformaram em animal racional e ficaram, por estarem deformados, desconhecidos da sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural. E hoje estão sabendo e conhecendo o seu verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, e sua verdadeira origem, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Então, todos conhecedores do seu verdadeiro mundo de origem serão todos iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Mas, por não conhecerem a sua verdadeira origem, como nunca conheceram, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, é que julgavam e pensavam que o natural de todos fosse esse mesmo. Viveram aí como bichos, ignorando a sua verdadeira origem, ignorando o seu verdadeiro natural e julgando fosse esse mesmo. Por não conhecerem o natural, sofrendo as consequências. Achando que a vida não pode ser essa, que a vida não podia ser essa, pois não havia nada que justificasse que a vida fosse essa mesma. Mas, por ninguém conhecer o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem, por isso nunca puderam justificar a vida. Então, diziam, a vida é esta mesma, mas não provavam o porquê que a vida é essa mesma. Então, ficavam sem saber o porquê dessa vida ser assim e o porquê que se originaram assim. Ninguém sabia. Então, aí, ficavam vivendo como sempre viveram, na dúvida de tudo, por não conhecerem o certo, vivendo duvidando de tudo, desconfiados de tudo. Por não conhecerem o certo, tinham que viver assim, confusamente, inconscientemente a vida inteira. E hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem, sabendo por que ficaram assim deformados, sem conhecerem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. Este é que é o verdadeiro natural de todos. Então, todos fora do seu verdadeiro mundo como estavam, aí perdidos em cima dessa terra, sem saber de onde vieram e sem saber para onde vão, ignorando o seu princípio e ignorando o seu fim, vivendo desconhecidos de sua origem, desconhecidos do seu fim, e não aguentando, não suportando viver assim, com essa vida de sofrimento, até o fim da vida. Como estavam aí vivendo, nascer sem saber por quê, crescer sem saber por quê, sofrer sem saber por quê, e morrer sem saber por quê. E ficavam mantendo esses enigmas todos, sem poderem dar solução, sem poderem dar soluções. E agora, está aí em mãos de todos a verdadeira solução, o conhecimento verdadeiro racional, ao passo que com esse conhecimento de racional deformado, só tinham mesmo que viver mantendo os enigmas, e mantendo os enigmas, e mantendo os mistérios, fazendo mistérios do mundo, mistérios de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural, e falando, esta vida é misteriosa. Ninguém nunca pôde dar soluções desses mistérios, porque todos desconheciam de onde vieram e para onde vão. Desconheciam a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural. E por desconhecerem, tinham que sofrer muito, viver mal sem saber por quê, e sofrer horrivelmente sem saber por quê que eram sofredores. Então, diziam, nós somos sofredores, mas o porquê ninguém sabe. Nunca ninguém nos esclareceu o porquê somos assim. E hoje, em mãos de todos, o esclarecimento do porquê que todos são assim. E assim, hoje, com o conhecimento racional em mãos, e todos vivendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado, que não sabia o porquê que era deformado, não sabia o porquê que era sofredor, não sabia o porquê que morria, não sabia o porquê dessa vida, sem ser assim como é, vivendo em cima dessa terra, sem saber porquê, nem para quê. Só sabiam dizer, surgimos do nada e acabamos em nada. E assim, ficavam sem resolver coisa nenhuma, sem solucionar coisa alguma.